1224 de pouso, 160 graus, 8 nós, pista 10. Completar o pouso, Schneider 1224. B224, solo 1-5, direito, 1-2-1, desceu 1 no solo. 2-1 no fono, na direita. 72, Salvador, boa noite, 1723, baixado e travado visual. Sente livre pouso, 160, grau 62. Livre pouso, 10, gol no 723. Autorizado, linha redecolar, 160 graus, 8 nós. A linha redecola, 98110. 9810 da Colas 2000, controle 19 decimal 8. 98 tá bom. Autorizado Rio, alinhar e decolar, vento 160 graus, 11 alemães. 160, 9.72, decolou os 30, controle 119, decimal 8. Comandor, muito bom dia. Boa noite, tá 3178. 73178, na sua aproximação, avistado, reporte 3, checado final no zero. Tá baixo ou travou, senhor? Gente, livre pouso, então, pista 10, 160 graus, 8 horas. Livre pouso na 10, 3178. O azul está autorizado, ele é mantendo no 05001. Autorizado, ele é mantendo no 05001. 3178, sala 39, livre direita, 1211, sala. 3211. Azul livre decolagem, vento 60 graus, 109. 5001, decola os 42, controle 119, decimal 8. Grave 8, uma boa noite, Azul 5001. Isso aí, Salvador, Gol 9, ficou na 350, ponto de espera de ataque. Está autorizado o Gol alinhar e decolar, vento 160 graus 89. Autorizado alinhar e decolar, Gol no, na 350. Salvador, Gol 934, ponte, espera pronto. Salvador, Gol 934. Gol 34 autorizado, né, manter? Ali, manter, Gol 934. Decolo 52, controle 1, 1, 9, 8. 198, boa noite, 9250. Torre Salvador, muito boa noite, Gol ano 098, estabilizado. Ciente, continua a aproximação, guarda de autorização de pouso. Continua a aproximação. Decolagem 1 Lula 34, vento 160 graus, 10 mais. Livre decolagem, Lula 34. Sente a serra, baixo travado, Gol 098. Sente, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Sente. Livre pouso 0 9 8. 3305, espera pronto, visual coronagem. Ciente, mantém a posição. 1-1-3-4, decola 5-4, controle 1-1-9, decimal 8. 19-8-1, 1-1-3-4. Autorizado, né? Mantém o 3305. Tem, mantém 3305. Zero, nove, oito, solo 55, direita, 1-2-1-1 no solo. 2-1-1. Confirmando 2-1-1? 2-1-1, né? Obrigado. Nada, pronto. 3-3-0-5. Livre decolagem. 1-6-0 graus, 8-9-3-3-0-5. Iniciando 3-3-0-5. Salvador 73600, boa noite, final INSXT, bate. Final INSXT. Se a gente continua a aproximação, agora tem ligação de pouso. Aguardando, tá? 73600. Decola 58, controle 1-1-9, decimal 8. 98, pronto. 3600, livre pouso, 1-6-0 graus, 8 anos. Livre pouso, 3600. Espera. 1-0, 662. Autorizado, né, Mantei, 2-4. Mantém, 3600, solo 00, 0200, direita, 1-2-1, 1 no solo. Decolagem 6224, vento 160 graus, 8 nós. Decolagem 1089, 6224. Oi, Salvador, boa noite, azul 4107, uma milha de estrada. Gente, continua a aproximação, aguarde atualização de pouso. Aguardando 4107. É 224, decola 02, controle 1, 9, 8. 19, 8, mano. 4107, de pouso, 160 graus, 8 nós. De pouso, 4107, vai ser trabalho. Solo 04, direita 121, 1 no solo. 21, 4107. Salvador, boa noite, gol 1868. 8-1, checa também, livre pouso, pista 10, vento 160 graus, 8-1. Livre pouso, 10, trem baixo, travado, 8-1. Solo ao 08, direito, 1211 no solo.